tá certo. Tcharam, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Jane, perdi você de vez e o que restou foi pra você. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bem te vi! Bem te vi! Tec, tec, tec. É o passo da Meg. É o Lion. Bi, bi, bi, bi. Bi, bi, bi, bi. Vrum, rom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fom, fom. Ah! Ah! Ah! Pronto.